Sucesso Pop Mix. Pop Mix. All the boys and all the girls threw their kites and pricked the world through the white hot sand into our face. And the little woods and Binky Gay promised the world and staged the plays, played the rainbow harps with all the tots. We don't look in the mirror now, cause the face that's looking back is looking rather cracked. So we don't look in the mirror now, except on holidays and Sundays, when all of a sudden Mother May. Último bloco do programa, Sucesso Pop Mix. Eu sou o Vitor Diniz, aqui com a produção e a edição também, aqui ao meu lado, do Rafael Seabra, colaboração do Jorge Marum, todo mundo aí nessa sequência para o programa de 2014, revisitando a temporada de 2013. Agora a gente confere Arctic Monkeys e Arcade Fire, antes até abrindo esse bloco do programa com It's Never Over. Daqui a pouquinho teremos Pins and Johnny Marr aqui nesse encerramento do Sucesso Pop Mix. Vamos lá com Arcade Fire. Discover that it's not over. too soon. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheep heartache to come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like I missed the memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh, I guess what I'm trying to say is, I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes. Unfair, we're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Sucesso Pop Me. Thank you. Vocês ouviram Nancy Elizabeth com The Last Battle? Nancy Elizabeth é uma menina que gravou um disco maravilhoso chamado Dancing, totalmente produzido na cidade de Manchester, como ela falou orgulhosamente ao canal da Globo Biz, né, no documentário Minha Loja de Discos. Se trata de um dos álbuns do ano, com certeza está também na nossa lista aí dos 10 melhores. É lindíssimo o trabalho dela, como vocês acabaram de conferir. Antes, Are You Mine, com Arctic Monkeys, que também lançou um outro disco fabuloso nesse ano que passou, em 2013. Esse se consolidou de vez, se alguém tinha alguma dúvida, como grande banda. Os ingressos aí evaporando pelo mundo afora, não me deixam mentir, sold out para quase todos os shows do Arctic Monkeys em 2014, a banda do Alex Turner e companhia. E assim também acontece com Arcade Fire, esse ótimo e surpreendente grupo canadense que virá ao Brasil pro Lollapalooza. Vocês ouviram, no caso, a música It's Never Over, também extraída do Reflector, esse discaço duplo de capa lindíssima, enfim, super aclamado, que é o último trabalho do Arcade Fire e que vai ganhar corpo, vai ganhar espaço na mídia brasileira, com certeza, ao longo dessa temporada, na medida em que o festival for se aproximando em São Paulo. A gente agora confere o Pins e Johnny Marr, mas antes também temos que eleger aqui e enfatizar o melhor filme de 2013. O cinema sempre pinta de uma forma ou de outra aqui no programa. E entre tantos filmes legais, né, é claro que o Woody Allen sempre merece ser revisitado, sempre merece ser analisado. E Blue Jasmine é um filmaço mesmo, Cate Blanchett em grande estilo. Outros filmes bacanas pintaram, principalmente nos cinemas brasileiros, no finalzinho do ano. Então a gente fica sempre com essa sensação de que os melhores vão entrando ali perto de dezembro. Caso de vários outros. Mas eu acho que realmente Blue Jasmine foi o filme do ano, na minha opinião, por ter uma protagonista tão forte, tão marcante, e interpretado por uma atriz soberba, brilhante. Eu ia falar do filme Azul é a Cor Mais Forte, né, que a tradução, o nome que deram aqui no Brasil é esse, também é bem legal, foi talvez até bem mais aclamado pela crítica do que o Blue Jasmine do Woody Allen, mas eu ainda fico com ele, mas especialmente por conta da interpretação da Cate Blanchett, fantástica atriz, e claro que toda a condução do filme é muito legal, as idiosincrasias de uma protagonista não poderiam vir mais à tona como nesse filme. Assista se você ainda não assistiu, então é o meu filme do ano mesmo. E a gente segue aqui com uma das bandas do ano, Pins, banda também de mulheres. Esse ano as mulheres mandaram muito bem. Pins, Savages, que virá para o Brasil no Lollapalooza, Nancy Elizabeth, enfim, muitas. E a gente confere agora Stay True, desse grupo que colocou Manchester aqui mais do que nunca. Talvez seja a cidade no mundo que mais revelou bandas de rock mesmo. Isso a gente já sabe desde os tempos do Stone Roses, Smiths, enfim, tantas bandas, Happy Mondays, New Order, depois Oasis, The Verve. É impossível Manchester não estar em qualquer mapa que se preze da música pop e do rock como potência. Mas nesse ano, essa turma aí voltou ali também, impulsionados por uma loja de discos, que isso é muito importante também para uma cena crescer, no caso a Piccadilly Records, que é muito legal, a loja tem um astral ótimo, muito bacana. Então essa turma aí, essa cena com Money, com Nancy Elizabeth e com, principalmente com o Pins, que vocês vão ouvir agora, fez Manchester estar também novamente forte no mercado mundial. A gente confere o Pins com a música Stay True, que é uma banda de mulheres, né? O Pins, mais uma, como eu já salientei. Vamos lá. We'll be right back. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Aí Johnny Marr com a música Upstarts, e com Johnny Marr a gente encerra o programa de hoje, encerra essa retrospectiva de 2013. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo 2014 para todos vocês e até a próxima. Muito obrigado, tchau, tchau. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.